13 knots. Slick 1, runway 10, channel 021, go to go. Hotel November, aguarde cópia. Juliette Bravo Delta, mantendo os corredores, aguarda a transferência. Juliette Bravo Delta. Patrulha de Salvador, muito boa tarde, Ocean 2190. Landing 6210, desce para 4000, com ajuste no 012. Desce para 4000, ajustado no 012, Ocean 6210. Uno 925, boa tarde, você pode esperar. Eu posso esperar. Alfa, tendo sangue livre de falar, livre pouso, pista no zero, retorno 00 graus, 149. É, tchau, bota, bota. Bota, Alfa, autorizado, táxi, pode, na Alaska. Por fim, para a torre. É colado, voo na 755. Alaska Bravo, no sol controlado? Solo usando 5 frequência livre, Alaska Bravo. Saída da EL, vigilante. Frente, aro 360, saída da EL, 1 na 755, vigilante. Juliette Bravo Delta, chama a torre agora, 118.95. Juliette Bravo Delta. 3217, chama o centro Recife no 3325, alterna 1 no 3395, 3217. 3325, 3395, 3295. Ideia, já contatizou com a 17. Juliette Bravo Delta, continua a aproximação, reporte no final do 17, ajuste no 012, vento 1 no 00 graus, 159, Juliette Bravo Delta. Tem a velocidade. 4 no 5, escute a novembro, número 2, por acordo. Vem, vem, vem, 0, 1, 9. Passaria o 2, 2, 3, 1. Vai chamar o Centro Recife, 12545, 12685, passaria do 2231. Atingindo 3 mil pés, 150 avião. Tango, tango no solo, 17, livre à direita, sol 1, 21, décimo 9. Vendo. No menos 2, redução para 2209, no menos 2. 220, menos 2. Tango, tango, prossiga até o parte 3. 0 no 0. Câmara 2306, 1 no 0. Vou no 601, no vetor sequenciamento esquerda na proa 195, limite localizador. Desce para 2000 pés, com ajuste 1012, no 601. Esquerda 195, localizador para 2000, no 0, 12, mais 2, chegou. Motor Salvador, boa tarde, chinesa, 143, seu solo. Gol 1612, vetor sequenciamento esquerda pro 010, limite localizador. 010, limite no máximo. Mas quer cuidar, você fizer o contrato com o final do ano 7? Desce até os 50, 050. 050, 6143. Possibilidade de voar trilho ou duna? Mantenha a chegada, 6143. Deve chegar. para o seu hotel, papá? Hotel papá, prossiga. O seu hotel papá para a autorização. Cliente, já está pronto, acionar? Autorizado, Recife 090 via Golf 677. Decola 10, esquerda na Conde, controle 120 decimal 8, transponder 0260. Recife 90, Golf 677, na 10, esquerda, esquerda na Conde, 0260, transponder, confirma o controle. 120 decimal 8. Na saída Arbus. 95. 856 Recife, escute a novembro, aguarde cópia. Aguarda. 7354, avião. Gravo Delta no solo usando 9, acessando a frequência livre. 0 mais. Reduzindo 2009. No meio no 2, reduz para 200 mais. 200 menos 2. Aguarde para a decolagem. Gol 692 vai interceptar nessa pro? Intercepta nessa pro no 62. Interceptar nessa pro. Continua 6210, redução para 210 mais, 6210. Redução para 210, ou China 6210. Estabilizado ILS, igual 60, né? Foi 118,95 agora, no 60. 18,95. Papai está pronto para o TAC. Papá, Pate 1 no Índia Alfa, ajuste no 0 no. Papai iniciando o TAC para o Espera da 1 no 0. Meio 2 na ajuste. Está livre LS 2000 pés, 1012. Descendo para 2000, livre LS 1012. Está totalmente pronto, confirme. De imediato. imediato comprou a sua, a nave já passou externo, ok? De imediato comprou a sua, chama fora do solo, 90 graus com 15. POB 7 a bordo. 507, ponto espera, chame a torre, 1895. Rapaz, 1895 a torre. Vicente, livre pouso, 1-0, gol, 1-6-0-1. Informando para pássaros próximos aqui no sinal. Gente, grata. Fala do solo, Maquia Delta. Maquia Delta com 224, controle 1-0 do sinal 8. Já reporta na Lima, tá montando. Tá 3567, cópia. Autoriza a boa direto Manati, seu meu pai? Direto Manati, autorizado, chama 20 milhas fora. Chamará quando a 20, mais revisão. Transponder 5501. Correto, reporte pronto. Tá papá, manda pra espera do zero. Uno 601, solo 26, livre direito, solo 121, décimo 9. 319. A linha decola de imediato? Autorizado a alinhar e decola pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 149, o Cerro Tapapá. Fala. André. Prato. Gol 925, chama agora Recife, 1288, termo 260, 925. 28, eu não copiei, poderia repetir, vamos? Recife agora, 1288, termo 260. 228-260, boa. Pista livre, 21-00, graus 159. Quer guardar? 5495, autorizado Ilhéus, nível 140, decola 10, direita, saída da El Leda, pode direto. Controle 1208, transponder 0263. Autorizado para Ilhéus, 140 da Euleda, pode descer, primeira curva direita, 0263, transponder 1208, controle para 3545. 5495, correto, reporte pronto. No meio, no 2, livre pouso, pistão no 0, 21-00 graus, 159. A gente vai vir pousar 1-0, igual no 6-0, no 6-2. Solo, boa tarde, eu sou Mike X-Ray Inger. No 076, vibe bomb arrival, descend to 2000 feet, attempt site 1012. Contro 076, vibe bomb arrival, 2000 feet, attempt site 1012. Estabilizado foi ali, a solução é 6210. Foi 118-95-6210. 295. Dado, portão 4601. Portão 4601. 206, escute novembro e aguarde autorização, Recife. Aguarde autorização. Chanel 6210, continua aproximação, número 2 para pouso, ajuste no 012. Ajuste no 012, número 2 para pouso, aguardando autorização, Ocean 6210. Qual a posição do trip? Almoço, dando parte 3. Mike, X-Ray e Yankee na escuta? Afirmativo, Mike, X-Ray e Yankee na escuta. Se a gente mantém a posição, ele vai aguardar o tráfego da trip e fazer o push aí no parte 3. Ok, se a gente manterá a posição. Trip autorizado, push a parte táxi. Mandar para o táxi, parte da super trip. Código 612, ficou. 612 Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. 210. Um 206, cópia. Prossiga. O azul autorizado Recife, 370, pelo ISC 58. Decola 10, curva à esquerda, saída para o Caracaju. Controle 208, transponder 5504. Autorizado 370, Recife, pela 2.58, decola 10, para o Caracaju. Controle 208, transponder 5504, para o azul 4206. 4206, correto, reporte pronto. Pelo 4-3, chama a torre 118, mais 5. 118, pelo 4-3. Controle, eu acho que não é melhor no 4-3. Já não tem o papo para controle? No 43, continua a aproximação, olhando a especialista, ajuste no 012. Chanel 2043. O Chanel 6210, no solo 31, livre direita, solo 121, no cima 9. Livre direita, 1219, o Chanel 6210. Papá, controle 10, decima 8. Papá. Controle 1208 agora. Controle Salvador, Papá Tango Sierra Hotel Papá 1208, câmbio. Sierra Hotel Papá, contato radar, cruzando 5.700 pés, afastado 8 milhas nordeste de Salvador. Suba e mantenha o nível de voo 070. Papá subindo para o 070, vai subindo e manter. Mike com Delta. Frequência livre, aguarde sua mensagem de pouso. Quanto 5 horas de autonomia alterna, Salvador, pronto para o táxi. Seu papá? Siga. Solicita a aprovação do 090, está cruzando 065 agora? Ah, sim, gente, o plano foi para o 090 como nível de cruzeiro, porém eu tenho outro tráfego para nivelado no 090 com destino Aracaju. E o controle da Aracaju não aceitará o seu tráfego também no 090 em virtude de não ter a separação prevista de 10 minutos entre esses tráfegos. O senhor papá vai manter o 70. Porém, tenho duas sugestões. O senhor aceito 070 ou o 710. 1110. Ok, isso que mantém o 110, então 1110, você é até o papá. Papá atendendo para o 1110. Recife 390, via Perisco 58, decola 10, esquerda, saída por Caracaju, controle 208, transponder 5476. 390 para Recife, está 10, Fuca de Ramo, Caracaju, curva direita, Perisco 58, da melhoria, 208, controle 5476, transponder do voo 856. 1856, correto, reporte pronto. Autorizado, encerra com a táxi. Eu, Oscar Bravo, prossiga. Gente, autorizado. 500 pés, Serra Índia com Índia, 0165, decola 17 pro norte. Correto, qual que é o B01? Gente, aumentou o restaurante táxi. 5415, livre decolagem, pistão no 0, vetulo 00 graus, 159. Livre decolagem, 0545, perfil da L. Yankee autorizado, pushback, inicial o reboque até a saída do pátio 3. Ok, Mike X-Ray, India, Yankee, para o reboque até a saída do pátio 3. Boa 273, boa tarde, essa identificação deve ser mantém o nível de voo 040, chegada bom. 040, chegada bom, 275. Controle Salvador, muito boa tarde, o 5495. 5495, boa tarde. Contato radar na decolagem, sub mantenha o nível de voo 140, após 2000, direto coral. 140, após 2000, direto coral, 5495 da trip. Under 076, clear, final Elastic X-ray approach, runway 10. Descent to 2000 feet, American 1012. Comm steps, Ronk Elastic Squared. Condor 076, clear the ILS X-ray approach, runway 10, descending 2000 feet, United 1012, Rico. Autorizado, táxi, reporte na cabeceira da 17 linha de pronto, o Romeu Oscar Bravo. Delta 3567, temos 106 a bordo, com 450 de autonomia, alterna Campina. B? 106.